Yeah. This may be doing Tras. Spawn. Yeah, segura essa, motherfuckers. Yeah. Faz quanto tempo, meu irmão, que você não para na frente do espelho? Não se para um minuto pra conversar consigo mesmo. Eu sei que você sente um peso nas suas costas. O sofrimento adquirido geralmente pela força oposta. Yeah, você se ilude sempre com trocas parece. Pra pelo menos um instante se desligar da vida acabada. Yeah, mas quando volta, a depressão sempre é o bem. A gente tá consigo mesmo. Os problemas. Sua cabeça esquenta. Consumismo que rodeia a sua pessoa. Sabe que não pode ter aquilo que vê a alma entra em coma. Só imagina coisas ruins da sua mente. Não consegue, não enxerga. Nem o palmo à sua frente. Acende a luz pra que o demônio não te domine. Coloque na sua mente mais um dos seus planos sublimes. Me deixe retirar o que há de podre em você. Preste atenção nesses escritos. Pra que você comece a entender. Que o mundo gira em cima da sua necessidade. A mesma for o pau vai ser saciada com mais brevidade. Eles brincam de fazer o transtorno na sua vida. Se alimentam da sua fé, a sua alma eles aniquilam. E vão sorrir quando você estiver chorando. As forças do submundo nesse momento estão te rodeando. Tome cuidado pra não ser uma marionete. Que alimenta os desejos fúteis do macabro mestre. A escuridão eterna, a era das trevas. Coelho da quimera. O futuro será dela. Coitado de quem não espera. A nova ordem mundial está chegando lentamente. Converse consigo mesmo e por favor ensine a sua mente. Não existe mais infância, tudo agora está perdido. O futuro a Deus pertence, a minha parte eu deixo aqui escrito. Eu também escrevo esses versos do submundo. Pra que você não tenha desculpa quando cair aqui no esgoto. Vai falar que não sabia que eu mal te rodeava. Colocava a culpa em mim quando estiver na frente do homem da casa. Músicas que inserem a podridão na humanidade. Que contaminam a sua família divulgando a falsidade. Eles fazem com que o mundo não leve em conta o respeito. Os filhos que nascem nessa era são condenados ao desrespeito. Por outro lado, pastores que guiam suas ovelhas por um abismo. Usam o sagrado escrito pra encher o bolso e ficar bem. Ainda bem que eu nunca promovi essa mentira. Eu faço meu próprio caminho em prol da minha sabedoria. Que nunca me abandonou e nunca me deixou em branco. Uma coisa eu garanto. Todo dia um leão estou matando. Pois viver no meio desses seres humanos é complicado. Sou candidato solitário ao dia a dia assassinato. Yeah, respiro fundo, olho pra frente e vou seguindo. Porque se eu for dar atenção a minha vida vai parar no lixo. A escuridão eterna, era das trevas. Coelho da quimera. O futuro será dela. Coitado de quem não espera. A nova ordem mundial está chegando lentamente. Converse consigo mesmo e por favor ensine a sua mente.